E como ela funciona? A gente vai contar hoje. Esta almofada não é nada disso. É uma alavanca meio engraçada. E se eu empurro, sai um ruído, um barulhinho muito divertido. Põe uma foto do outro lado pra dar partida no motor incrementado. Põe umas pedras, papel picado. A maquininha de fazer soldado, a minha invenção. Que legal! Maquininha de soldado, é tão genial! Mas hoje não é só isso que ela faz. Não é? Olha só! Isto é uma bomba que faz cosquinha, pois do outro lado tem uma linguinha. Mas se quiser, esqueça a linguinha. No seu lugar, coloque uma massinha. Jogue a massinha, muito cuidado. Uma sopradinha, já está ligado. Se ouve um som bem engraçado, a minha maquininha de fazer melado, a minha invenção. Que legal! É! Maquininha de melado, é tão genial! Vez do trilo! Oh, tá bom, trilo. Vamos ver o que você inventa. É, pega isto. Isto? Por aqui. Aqui? Não. É aí. Ah. Agora gira. Mais. Assim? Em cima. Ok. Abre a porta. Põe isso. Coloca aí. Bota o copo. Ah? Põe o chapéu. Mas, trilo, o que ela faz? Eu não sei. Bom, eu achei demais. É. A sua invenção. Muito bem, Trilo. Legal! Sua invenção. Interessante. É tão genial. Invenção. Tão legal. Invenção. É tão genial. Puxa, que invenção legal.